preciso tanto de você, que em meus olhos dá pra ver que eu já sou seu, que eu já sou seu. Dói em mim saber que você tem sentimentos por alguém e não sou eu. Sinto meu corpo voar, não sinto os pés no chão e explodindo de paixão, sufocado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar. Quero tanto seu beijo, me tira desse castigo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quero tanto seu beijo, me tira desse castigo. Vem matar meu desejo, vem fazer amor. Explodindo de paixão, sufocado de amor, fico louco pra te amar.